esfriou, acendeu seu fogo em mim. Quando eu pensei em desistir, me deu forças para prosseguir. Quando tudo diz que não, sua voz me acalma e diz pra confiar em ti, pra esperar o teu agir. Deus, a minha força é o teu poder. Eu sei que tens o melhor pra mim. Os seus planos não se frustrarão. Sua palavra vai cumprir em mim. Pois não há outro como tu a quem eu devo olhar e confiar. Não há um Deus assim. Operava no passado, opera hoje e vai continuar operando, porque Ele é Deus. Nada. Nada é impossível para Ele. Pode dar um brado de vitória ao Senhor.